vocês. A pegada do sucesso. Simbora, simbora. Assim tá bom demais. E aí? Swing aí, galera. Chega mais pra cá, essa nova dança que chegou para tocar. Dorme um pouquinho, pega de ladinho, baila menina só no sapatinho. Ei menina, chega mais pra cá, essa nova dança que chegou para ficar. Dorme um pouquinho, pega de ladinho, baila menina. Mexer, dançar, fazer você girar, abalar, sacudir, a galera vai curtir. Mexer, dançar, fazer você girar, abalar, sacudir, a galera vai curtir. E essa pode copiar que é sucesso, hein, bicho? Swing, galera. E mais pra você. Se liga nessa. Ei menina, chega mais pra cá. Essa nova dança que chegou para tocar. Dorme um pouquinho, pega de ladinho, baila menina só no sapatinho. Ei menina, chega mais pra cá. Essa nova dança que chegou para ficar. Dorme um pouquinho, pega de ladinho, baila menina. Mexer, dançar, fazer você girar, abalar, sacudir, a galera vai curtir. Mexer, dançar, fazer você girar, abalar, sacudir, a galera vai curtir.